solo Salvador. É o Golf, eu acho, November. Golf, eu acho, November, prossiga. É o Golf, eu acho, November. Na posição 2 Lima, do pátio 3. Para reboque até a posição 7 do pátio 1. Autorizado até a saída do pátio 3, reporta para ingressar no principal. Quem não reboque, reportará para ingressar no principal. Golf, eu acho, November, mantendo a escuta. Sete 39 no solo 57, libera a direita, solo em 121 decimal 9. Direito no 719. Solo 1739, livrou. Alfa Juliette, portão 4, 1739, bom, boa tarde. Alfa Juliette, portão 4, boa tarde, 1739. Pronto, aguardando. 9642, mantém um ponto de espera. Matei. 1648, autorizado decolagem pista 10, vento no 30 graus, 08 mostra. Sempre decolagem na 10, bom, 1648. Do Atis, informação Índia, autorização Galeão. Sim, em condições visuais, subir mantenha 045. Sou 045, isso aqui é o Delta. Apatamos de profilo Delta, seria afastar quantas milhas de Salvador? 5037, no transponder, controle 1935. E o transponder? 5037. 391 aprovado, 340 Galeão, rota do plano, primeira do VPR November 857. Saída da El Lia de Irume, controle 1935, transponder 5037. Então 3191 está correto, chama pronto, puxa. Vai chamar pronto, puxa. É 48, decolou ao 59, controle 1 no 935, bom voo. 93. Prossiga. Prioridade de ascensão 075. Subi mantém condições visuais 075, Alfa Tango Serra. Serra, já passará de dia. Controle Salvador, Buenos, voo 1648. Voo 1648, contato radar, subi mantém 350, saída Buca. 350 na PUCA, o 642. Nível 340 Guarulhos, via rota do plano, decola no 0, curva à direita. Da Eule da Motiva, 5041, o transponder 1935, controle para os dois da frente. 5041, afirmativo. Portão 3, chama o próximo, puxa, vem acionamento 4207. Eu amarei 4227. 9642, autorizado decolagem 10, vento 180 graus, 109. Decolagem autorizada, azul 9642. Vou no 648, vou direto de Jamo. Direto de Jamo, 648. 642, decolou a 02, controle em 1, 935, voltou. 1935, tem a volta, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeo, Mike Acosta. Mike Acosta, acione e chame pro táxi. Já acionado, pronto, tá. Prezado táxi, reposte na interseção para ingresso, Papa Romeo, Mike Acosta. Pode, não tem sessão. Instruções, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste na 095. Autorizado final do procedimento TLS excluída, pistão na 0, reposta brisa. 2.000, autorizado, direto sul na reposta brisa. Lona 621, no chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133 decimal, bom, 621. Controle Salvador, bom dia, azul 92, 9642. Azul 9642, contato radar, se mantenha 140 na saída Momo. 140, saída Momo, azul 9642. Está livre da restrição de 110? Isso, estuda sem restrições para 140, azul 9642. Sem restrições 140, muito obrigado. Controle Vitor Kilo Delta para o retorno. Vitor Kilo Delta, ciente. Mantenha-se em condições visuais, descendo para 1.000 pés, ajuste na 095, mantendo o corredor posse Interlagos, é posse visual com campo. Positivo, 1.000 pés, descendo, corredor posse. Papapá, Alfa Tango Serra. Papapá, Alfa Tango Serra, prossiga. Precisa prosseguir para 095. Sim, se subir, mantenha 095 em condições visuais. Prosseguindo. Vamos já. Salvador, Mike Agosto, caralho, nada. Salvador, Mike Agosto, autorizado, Nicolás 17, vento no 40 graus e 0 nós. Assim as pés não irá interferir na sua aproximação. Solo Salvador, é o Golf Oscar November para ingresso no Pátio 1. Certo, até o portão 7 autorizado. Autorizado, certo. Oscar November, mantendo a escuta. 48. Afirmativo, vovô. Certo. Controle Salvador, boa tarde. Passada para o terceiro telefone da Juliette. Papapá, Alfa Tango Tango, acione identificação. Foi TAP para interceptar a chegada à margem, reposta para a descida. Ajuste na 095. TAP, reposta na 095. Aqui é Ecológica, decolou a 05, controle em 1-935, 1935, boa. 090 para 095, a 40 milhas. Gente, mantenha-se em condições visuais, subindo para o 095, ainda na escuta do controle. Positivo, mantendo sua escuta. Controle Salvador, Papá Romeo Mike Ecológica. Papá Romeo Mike Ecológica. Mantenha-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés. Reposte, farol da barra. Reportará farol da barra, 500 pés, ó. Papá Romeo Mike Eco Oscar. Oscar na escuta, prossiga. Seja atento ao Guardião 01 num estilo próximo à duna fazendo sobrevoo a 500 pés. Ficará atento, braço. Guardião 01. Gente, esteja atento a um tráfego no litoral sul 500 pés. É um Eco Charlie 35 indo para São Roque do Paraguaçu. Salvador, azul 9642. Tem controle? Azul 9642, após uma possibilidade de coordenação junto ao centro Recife, a prova de Lençóis? Tem agora de coordenação, autorizado direto BATAP inicialmente. BATAP inicialmente, o Azul 9642. Vitor, Kilo Delta? Papá Romeu, Vitor India Kilo. Papá Romeu, Vitor India Kilo, prossiga. Papá Romeu, Vitor India Kilo, estacionado 0221, você tem uma centena. Vai chegar no posto de Salvador, é o 543. Papá Romeu, Vitor India Kilo, contato radar a 65 milhas nordeste de Salvador. Foi bom se para interceptar a chegada bom, que é posso para descida, ajuste no 095. Passando Duna, já visual com a 1, 3198. Então, 3198, complete final do procedimento, chame torre, 1118, decimal 95. 1118, 3198. 91, pushback, acionamento, 1, 5. 3191, autorizado 5, chama até. Passando. 095. 095. Teste do estado Bajado Travado. Contra aí, Bajado Travado, 3198. Papapá, Alfa, Tango, Tango, tem condições de manter a presente velocidade e voar direto Duna? Sim. Então, autorizado direto Duna. Direto Duna, senta 4 de volta. Antes. Delta Fox, aguarda, copy. Alfa Tango Serra? Bom, siga. Mantenha-se em condições visuais. Mantendo 095, não há tráfego conhecido do controle nesse setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. 126.85, alterna 126.45. 126.85, 125.45, Alfa Tango Serra, até o retorno. Até, bom voo. Tá. Check Delta Fox. Pensando no corredor Interlagos, na visual com a Eloda. Vitor Kilo Delta. Alpatango Vitor Kilo Delta, para ingresso no circuito chame torre 118 decimal 95. 295, ó. Torre Salvador, Vitor Kilo Delta. Contra adaptação, botou 97, Vitor Kilo Delta. É, cancelar o plano tudo bem, senhora, para o visual para pouco. Papá Romeu Vitor India Kilo, plano de voo modificado no 4 no 1, desce em condições visuais no ideal para 3.500 pés, ajuste no 0 no 5 na proa da rotatória. Gente, o Vitor India Kilo, poderia confirmar qual que é a proa ideal na rotatória? Papá Romeu Vitor India Kilo, informe que a proa ideal para a rotatória seria 243. 243, grato, Vitor India Kilo. Gol no 864, chegada a Mari, desça até nível de voo 080, ajuste no 095. Chegada a Mari, até 80, 1095, no 864. Papá Romeu, Mike Eco Oscar, tem frequência livre para coordenação, confirme somente o tempo estimado de voo. sua coordenação. Zulu 98, sala Zulu 1, direita sala, meio comum decimal 9. Direita 1219, 3198. O 9642, voz direto destino. É destino, Zulu 9642, obrigado. É o Golf Yosha November para informar o termo de rebote. Gente, Golf Yosha November. Fala Salvador, bom dia, 3198, livrou na sua. 3198. Bom dia, Alfa, Juliette, Portão 2, observando a companhia esquerda que está prestes a iniciar o tanque. Alfa, Juliette, Portão 2, 3198. 30 quilos, está iniciando a descida para 3510, pro 243 da manhã. 20, Vitor, índio aquilo. 0 a bordo, 3 horas de descida. Tem uma autonomia, por favor? 3 horas e 60. Copiado, táxi via Índia até o ponto de espera, torre 1895, 1015, bom voo. Final curta da 97, baixado e travado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta tem livre pouso na 97, usando 150 graus com 89. Vive pouso na 97, Vitor Kilo Delta. Delta Fox, prossiga. Ajuda até a aguarda para ingresso, é o Delta Fox, só um minuto. Kilo Delta no solo, Zuno 5, confirme, pátio 5. Tango Tango, desça para 2000 pés, ajuste 9014. Autorizado final do procedimento ILS X-ray da pistão 90, reposto estabilizado. Passará o alto pelo tango. 10, 150 graus com 8 nós. 094 para autorização de Porta Negra. 094. Afirma. Zona 094, Fortaleza autorizado 370, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva esquerda, Momo, transição Fruti 5033 no controle, no transponder, controle 1935. Zona 094, autorizado 370 para Fortaleza, decola na Momo, transição Fruti com curva esquerda. Fruti com curva esquerda. Fortaleza 19, aerovia. 5033-1935. Correto, portão 1-0, chama o plano, puxa acionamento, gol 1-0, 94. Vai chamar. Gente, Guardião 01, mantenha-se condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste 1-0-1-4. Reposto Parque de Pituaçu. 864, desça para nível de voo 050. 050864. Azul 9642, tem condições de informar o estimado de pouso? Afirmativo, só um instante. Estimando lençóis 1450. 1450, sim, de graça. Até. Salvador, bom dia, está 3191 no cruzamento de 400 metros. São 3191, bom dia. Contato radar, subir, mantenha 340, saída da EL. 340, para o radar da EL. Após 2000, autorizado da EL. 2000 da EL, obrigado. Sete quando pronto. Alfa Tango Tango, autorizado 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Azul 9642, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Agora com Recife, 126.85, alterna 125.45, azul 9642, obrigado, até o retorno. Até, bom voo. Autorizado 3, chama táxi 4207. IF Delta Charlie, prossiga, Aracaju, confirme parte de pista. Gente, tem condições de decolar com proa nossa, da 35? Tá confirmando, vai seguir direto a Aracaju? Conforme o plano aqui, tá dizendo que o seu primeiro faria um voo corredor no litoral sul e após seria litoral norte, confirma. Gente, Aracaju autorizado, 500 pés, decolagem da pista 35, pronóstico, coordenação 4895, aciona 0260 no transponder. Toma 864, desça para 2000 pés, ajuste na 0-4. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, responsabilizado. 0-4, descendo 2000, livre de teste, aportamento 800. IF Delta Charlie, por gentileza, cotejo Aracaju, 500 pés, rota conforme o plano, pista 35 pro Nordeste, coordenação 14-0260 no transponder, controle 1935. Está fácil, decolou agora os 2-2, controle 119, decimal 35. 119.35, Delta Fox, grato. 094, no 10, para o Correio. Poli Salvador, é o Eco Delta Fox, decolou no momento, está acionado 0126. Eco Delta Fox, tem as condições visuais na escuta do controle. Controle, copiou o Delta Fox. Ele chegou intercortada. Eco Delta Fox, mantém-se em condições individuais, corredor a céu no mil pés. Reporta Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, mil pés, o Eco Delta Fox. Só Bangor. O dia é o Xané 6200. Xané 6200. Aciona identificação, voe Mari para interceptar a chegada a Mari. E essa para nível de voo 050. Ajuste no 094. Boa, Bom, 4207, muito obrigado, um ótimo trabalho, até a próxima. Papá, o meu Vitor Índia Kilo, desça para 1.000 pés, reporte visual com campo. 1.000 pés, reportará visual do campo, Vitor Índia Kilo. Encontrando alguma chance do 6200 vai TAP? Autorizado direto TAP, o Xané 6200. Oi, TAP, passando para o Xané 6200. Salvador, Guardião, 01, em ciclo assim. Vem para ingresso no circuito Xami Torre, 118.95, Guardião 01. Torre, 118.95, graças a Deus. Bom pouso. Solo Gol 1094 com 178 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, alterna Teresina para o táxi. Salvador, bom dia, 4207, Tudo ponto de espera no zero. Bom dia, 4207, a linha decola, pista no zero, vento 160 graus com 99. A linha decola no zero, 4207. Vai contato visual, Alfa Tango Tango tem livre pouso na 107, o vento é de 150 graus com 99. Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no farol de Itapuã. Me escuta? Guardião 01, prossiga. O Guardião 02 em Patamares. Confirme? Guardião 01 em Patamares. Gente, reporte no farol de Itapuã, por gentileza, Guardião. Se informará, farol de Itapuã, Guardião 01. Estabilizado no localizador. Gente, complete final de procedimento, Xami Torre, 118.95. 295, voo 864, obrigado. Fala agora aos 26, prossegue para o pátio 5, estacionar a frequência livre, tango. Gente, mantenha-me escuta e aguarda, será o número 23 para pouso no aeródromo de Salvador, ok? Informa um asa fixa prosseguindo para a final 217 também. Mantenha espera no farol de Itapuã, aguardando instruções, Guardião 01. Espera, farol de Itapuã, aguardando instruções. Oi, Salvador, uma bom dia. 1864, está estabilizado agora na casa 4.3. Azul 4207, decolou aos 27, controle 119.35, bom voo. 1935, muito obrigado, um bom trabalho, 4207. 1864, está em contato visual, check trem, livre pouso, pista 10, vento 130 graus com 79. Fechado e travado, livre pouso na 10, voo 1864. Oi, boa tarde, bom 09. 094, pronto para decolagem, visão coronada na final. Pouso 094, você está condicionado. Após o pouso da mesma, a linha é mantém em pista 10. A aeronave é um Boeing 737-800 da companhia. Ciente, após o pouso do colega da companhia, a linha mantém em voo 1094. Guardião 01, prossegue direto pátio 4 sem interferir com eixo, Bano 7. 1-0-1-4. Pare, desce até o 060, gol 1-9-6-2. Prossegue direto pátio 4 sem interferir com eixo, Bano 7. Afirmo, direto, se autorizado pátio do Graé, sem interferência com o 7. Gente, prossegue então direto parte do Graia, Ventura 40 graus com 99, reporte no solo controlado, a retaguarda do tráfego na final. A retaguarda do tráfego reportará na final, no parte controlado, Guardião Zero. Salvador, bom dia, voo 1556. 1556, bom dia, prossiga. Bom dia, por gentileza, 360 Galeão. 121, decimal 9, para cópia, meu amigo. 18, decimal 95, graças. Tá bom. Obrigado. 164, no solo, 29, livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 121, 9, 864, tá bom. Plano pista 10, primeira direita, Gael Leda Irume, 50373, transponda, controle 1935. 5073. 360 para o Galeão, conforme a rota do plano, decolada 10, curva direita, Gael Leda Irume, 5073, 1935, está perdido aqui em Salvador? Nada, missão bela, missão cumprida. 1556, correto, chama pronto, 4. Chamará, grato. Alô, Salvador, bom dia, 1964, de Bruno, na Alfa. Alô, 864, táxi via Alfa, Juliette, botão 5. Juliette, para o 5. E prende aquilo, está 4 milhas afastado, irá ingressar na perna do vento da 17. Tem condições de prosseguir para a final, dona 7? Afirmativo, Vitor de Aquilo. Para presente, prossegue final, dona 7, aguardando autorização de pouso, Vitor, Índia, Quilo. Gente, Quilo. Zero, Rosa, solo controlado. Gente, Guardião 01 no solo aos 3-1. Certo. Azul 40. 1094. 70, ajuste na 0-4. 0-4-0-1-0-1-4. Azul 40. Controle Salvador, bom dia, Xané 6255, informação Juliette. Xané 6255, chegada a Mari, desça para o 80, ajuste na 0-4. 80, 1-0-4, esse é o Mari, 6255, mantendo 2509. Afirmativo, número 4 na aproximação. Controle Salvador, bom dia, gol 1094 na MOM. 1094, contato radar, subir, mantenha 370, saída MOM. 370 MOM, 1094. Sané 6200, desça sem restrições para 2000 pés. Ajuste na 094, autorizado o sinal do procedimento e ele é executado. 2000, direto, 1094, autorizado ele é executado, Sané 6200. Autoriza, Duna? Autorizado, reporte estabilizado. Certo, Duna, Xené 6200. Controle, bom, 0-9-4. Prossiga. Possibilidade de coordenar junto ao centro por onde trote? Aguarde coordenação com o centro, vou direto com o código. Direto com o código inicialmente, obrigado. Mike Eco Oscar, prossiga. Papá Romeu, Mike Eco Oscar, seguinte, mantendo 500 pés? (0130) 500 pés, mantendo no litoral sul, ajuste no 0904, reporte para Aranda Barra. 24, confirme pátio, por gentileza? Pátio 4, Zé. Gente, tá autorizado o backtrack, vai aguardar pra ingressar no pátio 4, ok? Eu tenho um helicóptero lá. Yankee, o Yankee Delta Charlie tem... tá pronto pra decolagem? 050, Oxalé 6250. Pede 1-4, 0 graus com 10-9. Autoridade, pastelzinho na Ribeira. Prossegue, pátio 4, acessão na frequência livre. Reporte livrando, onda 7. Pátio 4, visual com o pátio. Reporte livrando, onda 7. Pode lá livrando, tem certeza. Fora do solo já, o Yankee Delta Charlie. Para contato visual, você vai prosseguir proa do litoral forte? Proa do corredor forte, seguindo o litoral norte. E quando em buraquinho, chama o controle em 119.35. Da presente, pode chamar o controle. Acione 0260. Gente, 0260, da presente, chama o controle. Muito grato, Charlie. 133.25. Recife 251-3325, azul com a 207, bom dia. Bom. Controle Salvador ou Yankee Delta Charlie? Papá Romeu, Yankee Delta Charlie, prossiga. Decolado, senhora, de Salvador, está prosseguindo para Aracaju, o Charlie. Papá Romeu, Yankee Delta Charlie, mantenha-se em condições visuais no 1000 pés, corredor forte. Reporte livrando a CTR de Salvador. Afirmo, senhora. Reportará livrando sua CTR, o Charlie. Obrigada. Já livrou no 7. Gente, obrigada. Até a próxima. Todos os espaços, Charlie. Sanéia 6200 interceptando o Capista da Vista. Sanéia 6200, complete final do procedimento, torre 1118, decimal 95. 2954. Boa. Colo 1162, desça para 2000 pés, permanece ajuste na 014, autorizado final do procedimento e LF X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, colo 1162. Controle Salvador, o Yankee Delta Charlie estima livrar sua terminal em mais 4 ou 5 minutos. E pouso em Aracaju em mais 1h30. O Charlie. Gente, graça. 300, muito. Okay. Bom dia. Continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. Bom dia, aguardando. de Kilo na escuta? Na escuta. Avigás ou querosene? Avigás. Né, 6200, check trem, contato visual, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 99. Passe travado, livre pouso na chané 6200. Salvador, bom dia, 3895 da TAM com a informação Juliette, solicita Guarulhos. Sim, 09, solicitou Guarulhos. É o 3895, senhor, cliente da Juliette. 3895, 340 Guarulhos, autorizado, Bebezulo no 0, Pai, Umbad, Bebezulo 44, Pagog, decola, pista no 0, curva direita, saída da L, transição ótima, controle 1 no 9.35, aciona 5075. Obrigado, boa noite. Olá? Por gentileza. O controle 119.35 aciona 5075. Ok, está autorizado 340, decola via Perzulu 190. É, só confirmei a rota, é Piraí? Então, Mike Iacosca, reporte Parque de Pituaçu, 500 pés, em condições visuais. Gente, Papa Alfa Índia, Umbadia, Perzulu 44 e Pagog. O controle é 119.35 e transponder 5075, TAN 3895. A porta push, tá? Reporte. No solo aos 40, livre à direita, 121, no decimal 9. 219, boa. Mandou uma boa tarde, está na 6200, livrou na pescoça. É 200, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. 18,95, vai falar. Alô 4082, deixa para 2 mil pés, livre LSXV da pista no 0, reposta estabilizada. 2 mil, estamos estabilizados, 99. Passou, travou, visual com o campo, livre pouso, pista no 0, gol 9, menos. Chané 6255, sem restrições, isso para 3 mil pés, QNH 1014. 3 mil pés, sem restrições, 1014, Chané 6255. Oscar através do situador. Mike Eco Oscar, chame a torre 118-95. 18-95. Prisa 2000 pés para o Xanier 6255. Prisa 2000 pés ao Xanier 6255, livre ali, SXV, reposta estabilizada. 2000 pés, livre SXV, reposta estabilizada, 6255. ILS 4082. Azul 4082, complete a final do procedimento ILS, chame a torre 118-95. 1082, obrigado, bom dia. 62 no solo, aos 44. Livre à direita, 121, decimal 9. 219. Salvador, Boa Azul, 4082 no ILS. 4082, muito boa noite. Vento no 40 graus com 10 nós, altímetro marca 1014. Estou em contato visual, cheque trem, livre pouso na 10. Ok, livre pouso, o Azul 4082. Confirmando o vento, 140 com? 10. Baixado e travado? Agora. Morar. Rosário 7208, bom dia. Deixa com a frontal, Rosário 7208. Total Delta, no tempo quando o sistema aguarda a correção. Autorizado, táxi, em hotel, ponte cara do hotel, 2895. Salvador, bom dia, Lona 790, autorização para Recife, frente da X, ponte 07. Lona 790, Recife, 370, autorizado, colapso no zero, curva esquerda, seda pública, transição Caju, após com a nota, controle 1, 9.35, aciona 5077. Dado na Lona 0, Xané 6255. Xané 6255, complete final do procedimento LS, chame a torre em 118-95. 895, bom dia, 6255. 77, aciona, 6935, controle, Lona 790. Lona 790, correto, repórter puxa. Maravilha. O Papá Romeu, Vitor Hotel Delta, só. Teste confirma, o plano foi feito em Rimar, para as 14h30, né? Espera. 7-6-2-5-0. 1-1-5-5-6. 1-5-5-6, autorizado, puxa, portar. Reportar ataque. Ando, azul, 4-0-8-2. Abaixo. Salvador, 3895, solicita pushback e acionamento. Número 2 no setor, aguarda, 3895. Aguardando na frescura. Salvador, 4482, vou lançar o traço, pode trocar. 2, Cogino, azul, 4082, taxa CV Alfa, entre os dois LEDs. Taxa CV Alfa, formante do Guilherme, 4482. 255, livre pouso no zero, vento no 60 graus com 10 nós, cheque trem. Baixa e travou, 6255. Agora sim, só finalmente. Salvador, Mike Air Costa, está vindo uma aeronave na porta final, autoriza a posterior a passagem do mesmo cruzamento, 1-0. Tu vai passar a retaguarda da mesma, cruzando o eixo da 1-0-2-8, ok? Reporte na praia, gira a base da 1-7. Passei na retaguarda, reportar a base 1-7, Oscar. Hotel Delta, Sol. Hoje, GTC, confirmar novamente, é sobrevoo no Surung, daí após retorno, passar aqui para outro setor. Solo, Salvador, vou na 790, só pushback, acionamento 307. Imbuí, Pirajá e após? Do Gol 790. Confirmando autorizado, puxa, confirmando táxi. Autorizado, puxa, chamada para o táxi, 790. Utilização e identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, QNH 1094. Desce via para 050 para interceptar o 1962 de escapamento. Juliette, portão 01, 4 horas. 3895, solo, assim que azul parque aço à direita no 01, autorizado, puxa o portão. Ok, seguinte, após o colega da azul parquear no, na direita aqui, está autorizado, 3895. Oi, Salvador. Bom dia, 1-5-5-6, ali mantenho no zero. Ali mantenho no 1-0-5-6. Estou vendo que chamou para o cruzamento? Força aérea 7208, da nossa Alfa, cruzamento. Autorizado o cruzamento, antes da Alfa, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Aqui é Oscar, autorizado pelos pairados, cabeceiro no 7, vento no 4, 0 graus com 10 nós. Restrito cabeceiro no 7, Oscar. Acionamento está fugindo para decolagem, motor 1895, Vitor Sadat. Hotel Delta, prossiga. Aumenta a critério, sendo quando para decolagem. Uno 556 tem livre decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 11-9. Ciente, iniciando 556. Solo Salvador, Força Aérea 7208. Após o Oceané, autorizado táxi Alfa. Porta na Golf, Força Aérea 7208. Após o Oceané, autorizado táxi Alfa, Porta na Golf, 08. Salvador, 790, passa para o táxi. Com 1-3-4 pessoas a bordo. 3:29, Natal, alternativa. 1-790, táxi AVE Índia, ponte espera da 1-0-2-9-5, QNH 1-0-4. Agora QNH 1014, táxi aprovado via Índia, ponte espera 2-9-5, 790, bom dia. Pastor Juliette, o Romeo 2, sempre tem condição com o gol. 255, mantém posição, aguarda gol, taxi A, para o ponto de espera. Se livrar a Juliette, prossegue remota 1 no 2. Faz o gol, vem a Juliette no 2, 1-2-5-0. Uno, 40 graus, 10 nós, temperatura 30, que era grau no 0 no 4. Uno, 556, contato radar na decolagem, chuva via Dael para nível de voo 360. 360 na Dael, voo 556. Esse tráfego rebotar no setor, reporte fora do solo, Vitor Hotel Delta. A Tango S, Tango Índia, acione a identificação. Pela tabela está fora do solo, já visual com aeródromo, é, para cruzamento da 10 e sobrevoo próximo de Mussurunga. Está autorizado o cruzamento do eixo da 10-28, prosseguindo na proa de Mussurunga. Afasta quantas milhas de do aeródromo? Vai ser bem próximo da paralela, senhorita, é, em coordenação e afastado da 10. Gente, você vai manter a minha escuta caso necessite se afastar? Eu coordeno com controle para transferência, ok? A princípio mantém a minha escuta, Vitor Hotel Delta. Ok, vai manter sua escuta, Delta. Siga Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, confirme... Confirme altitude. Que ingresse no corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Tango Índia. Tango Índia, contato radar 47 milhas, noroeste de Salvador, mantendo nível 095, reporte para descida. Ecotambu Tango Índia, desça para 4.500 pés, NH1-0-4. 4.500, 1-0-4. Autonomia de 3 horas e 50, alternando o galhão.